994, Maceió 350, pronto? Confira o voo no 994. 994, autorizado Maceió 350, via UP 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.8, acione 5524. 994, autorizado Maceió AP 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Puca Caju, 198, controle 3491994. 994, 350, autorizado. 950-994. Regimento correto, resposta pronto para concessionamento 994. Pode estar pronto, 994. Então 3600, solo 32, solo 121, desceu a mais. Boa, boa noite. Solo 219, boa, 3600. Salvador, boa noite, TAM 3600. TAM 3600, vai taxiar via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette 08, TAM 3600. Ground, muito boa noite, Portugal 2, 512. Portugal Bilal 2512, wait for copy. Yes, I'm ready for Charlie, request this. Okay, send it by for copy. Standing by. Teste no 4 Aracaju, número 2, cópia. Got you 512, ready for copy? Go ahead, yes, from. Got you 512, Lima Papá Papatango, Bird Fat Level 370, vai a Lupe 10 until Natal, after. Conforme o flight plan route, take off of runway 10 after left turn, book a departure, depart transition. Salvador departure frequency 119.8, squawk 5527. Quit Lisboa, initial climb plan level 270, upper Zulu 10 until Natal, then flight plan route, runway 10 for departure, book and depart. Transition, squawk 557, Portugal 2512. 2512, book a departure, depart transition. Book a departure, depart transition and confirm flight level. Flight level 370, squawk 5527. 5527, 370, muito obrigado, Portugal 2512. We'll be ready in 2 minutes. 2512, ready back record, press watch for push and start up. Teste no 4, Aracaju 230, pronto? Aracaju 230 autorizado, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju, controle 1-19.8, acione 55 no 7. No 4 segmento correto, resposta plano para posicionamento. Tudo está livre, puxa e aposta táxi, gol no 7 no 4. Fala, gol 994, puxa back, essa nada. 994, número 2 no setor. Número 2, 994. Bote para o push, 1994. Guarda, 994. Salve Salvador, gol 1889, o gate 04 para puxa funcionamento. 04, número 2 no setor, gol no 889. Número 2, gol no 889. Oi, Salvador, muito boa noite. Tá 3170, passando em Dia Serra, embaixo travado e avistado. São 3170, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 069. Livre pouso, pistão 0, 3170. Prossiga. Estimado, 994. O aeronave da Gol iniciou o push agora no momento, após o início da vida mesmo, iniciaria o seu pushback. Obrigado, 994. No 4, táxi aí de Alfa no ponto esperado no 0, torre 1 no 8, decimal 95, QNH no 0, no 4, boa viagem. No 94, após a passagem da aeronave da Gol, na retaguarda, estaria em puxa após táxi. Após a passagem do seu traço na retaguarda autorizado, Gol 994. 989 na escuta? Na escuta. Manda a equipe de solo para efetuar o pushback simultâneo com a aeronave da Gol no gate 03. Tenente autorizado, puxa acionamento simultâneo com a aeronave do 03, Gol no 889. 889 vai efetuar o pushback de modo que sua cauda fique na entrada do passe 3. Tenente, a gente vai puxar. Mantenha a cauda na posição do Pátio 03, Gol 989. Salvador, é Portugal 2512, fala puxa tarde. Portugal 2512, clear pushback, push ready for taxi. We have push and start, call back for taxi, é Portugal 2512. Olha, tem que pedir pro amigo aí que por aí, senão a gente não vai conseguir sair do quadro aqui. Boa noite, 89, então mantenha a posição, aguarde um instante para o pushback, então. Tudo bem. Chegou 994, foi para trás, não tem como a aeronave do 04 para o lado aqui. Então, se eu agilizar para iniciar o táxi, porque senão o senhor vai ter que puxar mais para trás e vai demorar mais. Bem, a gente vai agilizar aqui, obrigado. Solo 3170, segura na sua escuta. 3170, vai taxi via Alfa, reportante com a Juliette. Alfa, reportante com a Juliette, 3170. Santos 3152, posição 6, pushback acionamento. Posição 06, inicia de imediato. Temativo, 3152. 152 de imediato, está livre, puxa, pós-táxi. Meteá, está autorizado o Tiber retornamento para botar ataque, 3. Vou ingressar na Juliette para o portão 05. Juliette 05, 3170. Solo 994, TAC 91 a bordo, 2:06, alterna Natal. 994, TAC via Índia Alfa, no ponto de esperada 10, Torre 1895, QNH 1014. Já 6895, 1014, no 994. Solo 3152, informa que vai aguardar ainda a remoção. 3152 vai aguardar, foi isso? A remoção do FIB, esquerda. Confirme? Vai aguardar ainda a remoção do FIB, que deve levar uns 3. Sim, então reporte pronto, 3152. Botará 3152. O 989 no 4 está livre e após táxi. Autorizado é botar ataque, ficou no 889. Boa noite, voo 994, ponte espera no zero, pronto, decolar. Voo 994, a linha e decola, vento 1 a 00 graus, 06 mais. A linha decola, pista no zero, voo 994. Volta 3, está pronto. 3152, manter a posição, vai aguardar para o início do push. Gente, mantendo posição, aguardando para o push 3. Taxi, Gono 889, com 86 a bordo, autonomia de 3:47, alternando Campinas. 989, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 1 no 8 decimal 95, QNH no 04, boa viagem. Índia e Alfa, no ponto de espera 3895, com 1014, Gono 889, boa noite. Salvador, Porsche, call 251, request taxi. Clear text via Bay April, India Alpha on the hood point of running 10, contact tower frequency 118.95, QNH 1014. Clear to text via April, India Alpha, and contact tower is 18.95, QNH 1014, Portugal 2512. Dan 3152, Codec solo, que após a passagem da aeronave da Portugal, a sua retaguarda está livre de puxa após táxi. Gente, após a passagem da aeronave da Portugal, agora está livre de pushback e acionamento da 3152. Salvador, gol 1889, no posto espera pronto. 1889, ali em decola da 10, vento 1900 graus 069. Ali em decola da 10, gol 1889. Luno 889, decola 54, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Controle 198, confirmando, Luno 889. Afirmativo, Luno 19, decimal 8. 198, Luno 889. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 896, estabilizado ILS no zero. Gol no 896, livre pouso, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 089. Estabilizado pouso na 1-0, Gol no 896. Taxi na 3152.1970 após duas instruções de alternância com pessoa. 3252, táxi via NJ Alpha no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 10 no 4, boa viagem. NJ Alpha, ponto de espera da 10, 1895. Portugal 2512, have the traffic on site on site? Affirm. After the traffic, clear line up and wait behind the traffic. After traffic on final, runway 10, clear line up and wait behind Portugal 2512.